A concepção. Integração das equipes. Arquitetura, curadoria, museografia e comunicação visual. No MIS, a arquitetura, o conteúdo e a museografia já nasceram juntos, como parte de um mesmo gesto criativo, e por essa razão fazem sentido de forma integrada. Aqui, esses três campos se sobrepõem e se fundem, traduzindo bem o processo vivido ao longo de tantos anos. O conteúdo define a narrativa, o que será contado e por quê. A arquitetura oferece o corpo, os espaços e as condições para que essa narrativa exista. E a museografia cria a mediação sensível entre ambos, transformando ideias em experiências. É essa integração que permite que o visitante deixe, ao visitar um museu, de ser espectador passivo e se envolva numa jornada intuitiva e emocional. Na prática, isso significa que a museografia interfere diretamente na arquitetura. Indica percursos, ritmos, pausas, aberturas e concentrações. Ela traz demandas de luz, som, climatização, tecnologia e acessibilidade que precisam ser incorporadas ao edifício com precisão. Ao mesmo tempo, a arquitetura estabelece limites e possibilidades ao orientar a criação museográfica e curatorial. Esse vai e vem, longe de ser um problema, é o coração do processo. É nele que os projetos amadurecem, se ajustam e ganham coerência técnica, econômica e poética. A integração entre tantos profissionais com funções distintas exigiu um trabalho coletivo e contínuo. Sob orientação de equipes técnicas interdisciplinares e altamente dedicadas da Fundação Roberto Marinho, responsável pela gestão desse complexo projeto, e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, responsável por fiscalizar e acompanhar todo esse processo, pesquisadores, curadores, arquitetos, designers, técnicos e educadores dialogaram desde o início da concepção desse museu. O MIS é um exemplo emblemático dessa fusão. Aqui, por exemplo, os guarda-corpos de vidro deixam de ser apenas proteção e se transformam em suporte de conteúdo. As lajes, que se desdobram em degraus, viram arquibancadas, convidando o público a desfrutar do conteúdo. E os cobogós filtram a luz, recortam a paisagem e trazem a cidade para dentro do museu. A própria imagem do Rio se torna acervo a partir da fachada do edifício. A curadoria. O projeto curatorial do museu foi elaborado pelo jornalista e escritor Hugo Sukman, que atua como crítico de música carioca em parceria com o diretor de arte, André Weller. A Fundação Roberto Marinho realizou um extenso trabalho no mapeamento e licenciamento das coleções do MIS e dos diversos outros acervos para auxiliar a construção dos conteúdos que serão expostos na nova sede do museu. A museografia. A tradução dessa narrativa, concebida pelo curador em uma experiência espacial e de impacto, ficou a cargo da equipe liderada pela cenógrafa e cineasta Daniela Thomas e pelo arquiteto Felipe Tassara. Essa colaboração forneceu subsídio para que o projeto arquitetônico do MIS fosse desenvolvido de forma integrada com as concepções dos espaços expositivos, abraçando o conteúdo e a museografia desde o início do processo. Identidade visual. Os designers Flávia Nalon e Fábio Prata, responsáveis pela criação da identidade visual, conceberam um sistema gráfico fortemente estruturado a partir do uso da tipografia como elemento central da linguagem visual. O logotipo do museu, construído a partir de um recurso simples e preciso de inclinação das letras para a direita e para a esquerda, estabelece uma relação direta com a geometria marcada pelos planos inclinados da fachada, com suas escadas em zigue-zague. Articulando arquitetura e design, a identidade visual do MIS reflete de forma clara e contemporânea a essência do MIS.